972, está autorizado, vai direto Eudes. Direto Eudes, 220 limitado, Rio 5972. Nove sete dois, suba nível de voo 320, direto Eudes. 320, livre ascensão, direto Eudes, é o Rio 5972. Salvador, total 9908, está pronto para o puxo e acionamento. Usado, total 9908, chama táxi. Reportando para o táxi, total 9908. Controle o Rio 5972. Rio 5972, controle Salvador. Ok, senhorita, solicito um desvio pela direita para evitar formações. Qual foi quantas milhas, 5972? Só um segundo. Mais 20 milhas. Nesta proa, mais 20 milhas, 7? Não, na proa 230 a princípio. Tá, livre de desvio, 5972. Sente, livre de desvio. Autorizado, direita, correção. Em frente, segunda, direita, via Índia, no ponto de espera da 1-0, chama pronto, ajuste 1-0 no 8, web 6747. Prossegue em frente, depois direita Índia, chama no ponto de espera o adjet 6747, frente do ajuste 1-0. Identificação, autorizado, vai direto IPAP. Isso está nível de voo 050, que é negar no 018. Obrigado, senhorita. Direto ITAP no 018, no 5809. O 972 retornando a ProDeus. Sente, 5972. 796, complete aproximação, chame torre, 1-8-6. 186, 5796. Torre Webjet 5796, boa noite, final, baixar travado. Boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso na pista 1-0, vento variável com 02 nós. Livre pouso no 0, Web 5796. 0-8, apostabilizado no localizador. 2 mil pés, reportará estabilizando o localizador, 5809. 09. fixo total 9908, está com 3 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Campinas. Usado em frente, segunda direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto, ajuste no 08, total 9908. Ok, quando pronto, vai reportar, total 9908. O avião 6747 está no ponto de espera visual com aeronave nacional. Web 6747 após o Boeing da companhia, alinhar e manter cabeceira 10. Mas alinha e mantém 10, 6747. Web 57 nomeia no solo ao 58, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até remota 06 do Pat 3. Livrar a esquerda, prossegue na sua escuta, Alfa Kilo e a remota no Pat 3, 06 a posição. Web 6747, livre decolagem da 10, vento variável com 02 nós. Livre decolagem, Web 6747. Adoro total 9908, passou a ponte espera, tá pronto. Total 9908, após a rolagem do Web, alinha e mantém cabeceira 10. Após a rolagem do Web, jet, alinhar e manter, total 9907, da 9908. Web 6747 decola 0200, chama agora o controle 1208, bom voo. 08, obrigado. Olha o balanço, Web 6747, decola na sua escuta. 6747, contato radar na decolagem, sua até nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL. Objeto 5809, autorizado final ILS. Autorizado final ILS 5809. Possibilidade de voar a duna direto, senhorita? Está autorizado, 5809. Ok, obrigado. 9908, livre de decolagem da 10, vento variável com 02 nós. Livre de decolagem total 9908. Dá 9908, decola ao 03, controle agora 120, decimal 8, tenha um bom voo. Controle 1208, boa noite. Controle total 9908, boa noite. 9908, boa noite, contato radar, decolagem, se bater nível de voo 320, sai da árvore. Parou 320 na saída da árvore, total 9908. Estabilizado o objeto 5809 com compromisso. 5809, completo de aproximação, chame torre 1-18, decimal 6. 18-6, obrigado, boa noite. Boa noite. Objeto 6747, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, alterna 3325, boa noite. Boa noite. Embaixada travada, 5809. Paciente Webjet 5809, pistão no zero livre, autorizado pouso, vento variável com 02 nós. Web 5809. Ele pousa, Webjet 5809. Nove zero oito para fazer os desvios? Eu tô na proa de Arbor. Autorizado Elefa 9908. Autorizado Elefa 9908. Webjet 5809 no solo aos 10, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 07. Alfa e Kilo, pátio 3, remota 07, nossa escuta, 5809. Nove nove zero oito, chame centro Recife, frequência 126 decimal zero, alternando 128 decimal oito. 1260 1288, uma boa noite. Boa noite. 600, acionando identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que negando a 08. O controle do 3600, pode botar? O 3600 autoriza direto aqui, TAP. TAP, direto. Prossiga. Está confirmado, Salvador, com pista molhada? Aguarde que já lhe confio. Okay. O 3600 Torre informa sem chuva e pista seca. Okay, obrigado. 3152. Não chove sobre o aeródromo, a operação visual agora está sendo atualizada neste momento, Matiz. Desça 2000 pés, ajuste no 0 no 8, autorizada final do ILS-XP para